A chama da liberdade se renova. Faça da morte o CD MPB, som a toda prova. Traspassa a passo, data a data a necessidade de se conhecer e amar o Brasil de verdade. Crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Cabeças expostas nas praças, o povo acoitado nas janelas. Choques, saques, torturas. Levando ao caixão lacrado ou à loucura. Muitos morreram enxergando o futuro. Mesmo trancafiados em solitária, cercados pelos mais altos muros. É a chama da liberdade que está acesa. Não no pavio, e sim no coração de cada camarada revolucionário do Brasil. Não só em Lampião, Marighella, Lamarco, Oswaldão, Antônio Conselheiro. Inspiração de GOG, esse rapper guerrilheiro. A chama da liberdade está acesa em você, moleque. É, você, que aí de esquina carrega a BT. Está na hora de ir ao banheiro e dar descarga nos maus pensamentos, parceiro. O barraco é a trincheira e inveja é a besteira. Olha ao seu lado. A senhora chega ensanguentada, o médico do plantão não tem mais jeito. Não tem mais leite. Olha a criança catando lixo. Veja o abismo que separa o pobre e o rico. A liberdade não pode ser algemada. Deve sempre sim estar de mãos dadas com os homens de bem. Veja as fotos. A felicidade está estampada na passeada dos 100 mil. Sinta a força do rap nacional invadindo o Brasil. GOG, aliado G, mano, é de viola. Passe da morte, ideia forte, fazendo e ecola. Da morte, criminoso. Ideia forte, aqui é foda de só. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio.